Conexão Conservadora Entrevistas, desta vez e pela primeira vez, vai fazer uma entrevista com o Bené Barbosa, presidente do Movimento Viva Brasil. Bené Barbosa é um dos ícones do movimento antidesarmamentista aqui no nosso país. Se preparem porque vocês vão ouvir muita coisa além das mentiras dos desarmamentistas. Essa entrevista é especial. Conversamos com o Bené, ele topou volta e meia conversar um pouquinho mais sobre todos esses assuntos conosco. Começa agora Conexão Conservadora Entrevistas. As propostas de desarmamento do cidadão de bem, quais os motivos? Bené, você poderia falar um pouquinho para a gente sobre o Movimento Viva Brasil? O Movimento Viva Brasil ele surgiu em 2004. Eu já tinha começado nessa empreitada em 95, quando começou a se falar em desarmamento, quando se começou a falar muito em retirar ou privar a população das suas liberdades, seus direitos individuais, né? Então a gente começou a entrar muito nessa história do coletivo, do coletivismo, e eu comecei a perceber que o direito individual, o direito de escolha do cidadão estava ficando enfraquecido ou seria enfraquecido durante o passar do tempo. E, infelizmente, eu estava certo, né? Aí, em 2004, eu acabei, junto com outros amigos, fundando o Movimento Viva Brasil, exatamente para a defesa do direito individual, da liberdade individual, entre elas o direito aí de possuir legalmente, né, armas de fogo. Certo. Nós com frequência vemos na mídia, sempre que aparece algum crime bárbaro, né, esta proposta de desarmamento voltando oficialmente ou não, né, ou mesmo que só através de novos videozinhos no YouTube, com atores, com empresários, enfim. Existem provas cabais ou empíricas de que a população desarmada significa menos criminalidade? Uma sociedade menos desarmada tem menos crimes, Bené? Existe alguma prova disso? Bom, primeiramente, né, quando eles retomam essas campanhas e utilizam aí casos graves ou de comoção nacional, como foi aí o caso de Realengo, ou como nos Estados Unidos foi o caso de Virginia Tech, ou o tiroteio de Columbine, isso é oportunismo puro, né? Eles se avocam, eles se utilizam de uma comoção popular, né, de um fato que tenha sensibilizado a população, para tentar simplesmente dizer: olha, se a gente não tivesse armas na nossa sociedade, isso não aconteceria. Ou se tivéssemos implantado o desarmamento, isso não aconteceria. E isso é uma tremenda mentira, né? Não há outro termo para se falar sobre isso, né? Não há, num só país do mundo, né, um exemplo concreto, verdadeiro, né, confiável, de que o desarmamento da população honesta ou a restrição às armas de fogo pela população traga qualquer benefício para a segurança pública. Isso foi assim na Inglaterra, isso foi assim no Canadá, isso foi assim em Portugal, isso foi assim em Austrália, né? Hoje, inclusive, por exemplo, em Portugal, que vem adotando uma legislação muito semelhante à brasileira, e mais para frente a gente vai falar sobre isso, que é exatamente uma das premissas da ONU, ela começou a perceber de que ela não tinha nenhuma eficácia esse tipo de legislação para o controle ou para combate à criminalidade. E hoje eles já começam a rever essa situação. A própria Inglaterra também começa agora com um primeiro-ministro conservador, também começa a rever esse tipo de atitude, né? Esse tipo de legislação que priva o cidadão, mas não priva o criminoso, né? Inclusive no Brasil a gente tem exemplos muito claros disso, né? Porque às vezes a gente fala assim: ah, mas na Suíça tem muita arma e ninguém mata ninguém. Nos Estados Unidos tem 275 milhões de armas e o índice de homicídios é muito menor. E normalmente a crítica é: ah, mas você não pode comparar a situação cultural da própria sociedade em países como Suíça comparar com o Brasil. Primeiro que eu acho que isso já é síndrome de vira-lata, né? E o brasileiro tem muito disso, né? Ele esquece que o ser humano é ser humano em qualquer lugar do mundo. Mas então a gente pega exemplos brasileiros. Se você pegar hoje a região Nordeste, que, de acordo com dados da Polícia Federal, é a região onde tem menos armas legalizadas, ela é hoje disparadamente a região mais violenta, onde existe o maior crescimento no número de homicídios. Para se atestar aí o fracasso que é esse tipo de campanha voluntária de desarmamento, podemos citar o exemplo de Sergipe, que nas campanhas anteriores foi o estado campeão de entrega voluntária de arma, e simplesmente nos 3 anos seguintes a essa campanha, ele quadruplicou o número de homicídios. Então, basta ver, é muito claro que não há uma relação direta entre a arma legalizada ou o direito de possuir arma e a criminalidade ou o número de homicídios. Teria nesses cerca de 50 mil homicídios por ano, você teria aí uma base de armas de fogo, um percentual desse de arma de fogo ou não? Olha, o percentual está girando em torno de 70%, né? 70%, né? O 70%. resto são armas brancas, as ditas armas brancas, né? Isso, armas brancas ou qualquer outro objeto que possa ser utilizado como uma arma. Mas isso varia muito de estado para estado. Em estados, por exemplo, como no Amazonas, 50% dos homicídios já é cometido com armas brancas, né? Não é utilizada arma de fogo. Você desarmar a sociedade é uma prova cabal que você não. Primeiro, você não confia no seu cidadão. E se você, o próprio governo diz que não confia no cidadão, não há como se falar em cidadania, né? Hoje, o que se fala é em coletivismo, né? Tudo é pelo coletivo. Na realidade, quando você fala no coletivismo, o que que você está dizendo? Que o direito de alguns vai se sobressair, vai se sobrepujar ao direito de outros, podem ser aí negativamente afetados por isso. E é exatamente isso que vem acontecendo. E no Brasil, no caso do desarmamento, algo que é muito mais grave ainda, né? Porque a gente não tem a maioria da população favorável ao desarmamento. Nós tivemos um referendo em 2005, onde o resultado foi inequívoco, e eu digo que se a campanha tivesse sido mais duradoura, ou se, mais especificamente, o Tribunal Superior Eleitoral tivesse respeitado as regras de uma eleição em nível nacional, que seria de 20 dias de campanha e não apenas 10, nós teríamos ganhado aí com 80, 90%, porque as pessoas estavam realmente mal informadas. E esse direito continua sendo desrespeitado, né? Então você vê um ministro da Justiça, né, que é conhecido até por alguns, até do próprio governo, como ministro do desarmamento, porque ele não fala e não faz em outra coisa. Enquanto isso, nossas fronteiras estão abertas, o Brasil está afundando na corrupção, né, a Polícia Federal está sem dinheiro, e mesmo assim, ele quer impor essa questão do desarmamento a qualquer custo para o brasileiro. Ô Bené, e pegando gancho disso aí, até dos 50 mil homicídios, há um percentual de que eu acho que 90% dos crimes não são solucionados no Brasil. Se 90% dos crimes não são solucionados, logo, então, não se sabe se é por arma de fogo, então, né? Olha, isso é uma das maiores mentiras que é contada para se embasar o desarmamento, é exatamente isso. O que que eles dizem? Olha, em 80, 90% dos casos de homicídio, quem mata é briga de. Quem se mata é numa briga de vizinho, uma briga de trânsito, uma briga de mar. Então já estão mitificando a coisa, né? Exatamente, é marido matando mulher. Mas é o seguinte, se você, como você mesmo disse, é verdade, 92% dos homicídios no Brasil não são esclarecidos, ou seja, não se descobriu quem é o autor e qual foi o motivo. Sendo assim, como é que você pode afirmar qualquer coisa? É óbvio que não. Agora, claro, quando acontece realmente uma briga entre parentes, uma briga de pessoas mais próximas, esses são os crimes de fácil solução. E aí eles acabam sendo solucionados. Só que você tem lá 90, 92% dos outros crimes, dos outros homicídios, que fica completamente sem solução. Então, não se pode afirmar absolutamente nada, né? E os crimes cometidos com armas legais, né, mesmo os crimes passionais, os crimes de momento, são crimes residuais. É uma porcentagem tão ínfima, tão pequena, que não pode embasar uma política de segurança, né? Se você me dissesse assim, olha, 80 pessoas, fosse menos, vai, 60% dos homicídios é cometido com armas legais. Aí eu mesmo ia dizer, opa, tem alguma coisa errada. Mas isso não acontece. Né? Isso é mais uma mentira aí, mais uma mitificação criada aí por anos de lavagem cerebral que vem passando o brasileiro. Desde 1954, que a ONU define essa meta, microdesarmamento, Benesse, alguma coisa sobre isso você poderia dizer para a gente? A ONU e o desarmamento, quando que isso começou ou por volta de que época? Você tem alguma informação disso, sobre isso para a gente? Tenho. Eu vou até fazer uma corrida histórica muito rápida, mas um cronograma, né, uma cronologia aí do desarmamento no mundo. O primeiro desarmamento que se tem notícia foi realizado no Japão Imperial, né? Exatamente quando as armas de fogo começaram a se tornar muito popular no Japão e os camponeses começaram a ser vistos como uma ameaça pelos senhores feudais, né? Que eles tinham um exército de samurais, cada samurai levava 10, 15 anos para ser treinado, um camponês com um rifle, ele era treinado em uma ou duas semanas, né? E aí foi o primeiro desarmamento histórico. Então, o imperador do Japão na época, ele, com a desculpa que eles construiriam com o aço dessas armas um Buda gigantesco, ele desarmou a população, desarmou os camponeses para que eles continuassem subjugados ao poder imperial e aos senhores feudais, né? Essa foi a primeira vez que aconteceu o desarmamento. Outro exemplo muito clássico de desarmamento foi o da Alemanha nazista, né, que pelas mãos de Hitler desarmou toda a Alemanha, né, criou o Cadastro Nacional das Armas de Fogo, né, obviamente das armas que estavam nas mãos dos judeus, e depois disso, na famosa, pouco antes, né, na famosa e assombrosa Noite dos Cristais, eles recolheram todas as armas que os judeus possuíam e aí começaram as perseguições. No Brasil, a gente pode falar que a primeira tentativa de desarmamento, ou quando o desarmamento foi implantado, foi por Getúlio Vargas, né, que também vendo, depois da Revolução, que a população armada, mais os policiais armados, e na época não existia restrição de calibre, então qualquer cidadão tinha um fuzil dentro de casa se quisesse. A partir daí ele percebeu que havia um perigo muito grande, né, para um poder central, né, se a população estivesse armada. Aí se criou restrição de calibre, restrição de quantidade de armas que o cidadão pode ter e uma série de outros eventos. Ou seja, o que a gente vê até agora é que em nenhum momento na história do mundo o desarmamento foi utilizado para controle de criminalidade. Ele foi utilizado para controle social, né? Essa é a verdade única e exclusiva do desarmamento. A ONU realmente, ela estabeleceu a partir de 54 uma política de microdesarmamento, né, que o microdesarmamento é exatamente esse, é tirar a arma curta ou arma longa, arma de porte do cidadão. Exatamente com o intuito do quê? Isso está em alguns livros da ONU, inclusive alguns documentos, que no caso de uma intervenção, né, o risco para as forças de intervenção da ONU seria muito menor, né, até porque eles aprenderam que durante a Segunda Guerra Mundial, os grandes atiradores de todos os países, Rússia, Alemanha, Estados Unidos, né, os franco-atiradores, todos eles tinham sido caçadores, né? Então não é interessante para eles que a população tenha esse tipo de treinamento parada para defender o seu país. E a ONU, como todo mundo sabe, quer ser aí a qualquer custo um governo mundial, e para isso, obviamente, não é nem um pouco interessante você ter uma população armada. Antes da próxima questão, não sei se vocês viram hoje sobre a questão da Líbia, mas o novo governo, né, o democrático governo rebelde instalado hoje, essa semana na Líbia, a primeira coisa que ele decretou é que as armas na mão da população têm que ser imediatamente recolhidas, né? Então fica muito claro exatamente, eles mais do que ninguém sabem muito bem o risco, né, que uma população armada pode trazer para um governo autoritário, um governo centralizador. Você falou, citou Hitler, né? Hitler Nacional Socialismo, né? O partido do nosso governante, né? Ele define, inclusive, um projeto em um vídeo que foi feito para o terceiro congresso deles, O nome do vídeo é Socialismo Petista. Será que tem alguma semelhança aí? Olha, o que eu vejo é que realmente a questão do desarmamento, ele é tipicamente de uma ideologia de esquerda, né? É uma ideologia onde você tem no Estado o máximo detentor do máximo possível de poderes, né? Então você, a partir do momento que você desarma a população, o que você está dizendo? O Estado, ele tem o monopólio da força, né? Ele tem o monopólio da violência, né? Ele não admite que um cidadão tenha uma arma para sua defesa, porque ele acha, ele acredita que isso é papel do Estado e só o Estado pode fazer isso. Não importa se você vai correr mais riscos ou menos riscos. O importante é realmente a concentração de poder. Isso eu não tenho a menor dúvida. Bené, sobre até essa questão dessa campanha agora, que eu acho que o governo está investindo mais nessa massificação de uma campanha, né, uma nova campanha, né, que dizem que foi um erro de terminologia ali. Você acha que a população vai votar mais a favor de um desarmamento? Ou você acha que o pessoal vai continuar com essa ideia do não ao desarmamento? Não tenho a menor dúvida, né? Na realidade, a gente tem duas situações aí. A gente tem a situação da campanha voluntária de entrega de arma, que é uma campanha mentirosa, né? É uma campanha que trata o cidadão como se ele fosse um idiota incapaz de responder pelos seus atos, né? Ou de escolher o que é melhor para si mesmo, né? E o que é mais grave, se você pegar a campanha oficial, olha só, o primeiro verbo que eles usam na campanha é o seguinte: devolva. Não tenha, não use. Opa, devolva o quê? Como eu vou devolver se ninguém me deu nada? A arma é de alguém isso aí, né? Isso aí é de alguém, né? Exatamente. Como? Não, essa arma é minha. É minha propriedade. Eu paguei, eu comprei, eu passei por todos os testes e eu tenho essa arma. Então, mesmo que eu quisesse entregar, eu poderia entregar, nunca devolver. Mas isso, a gente sabe que isso não é à toa. É exatamente para começar a levantar esse sentimento de que propriedade não existe, né? É o governo que deixa você ter. O dia que ele determinar que você não Exatamente. Pode ter mais, você não tem mais essa propriedade. Sobre um possível novo referendo, isso é praticamente descartado, né? Pelo seguinte, não que eles não quisessem, né? Eu tenho certeza que eles gostariam muito de vencer o referendo. Só que assim que aconteceu o episódio de Realengo, e vocês, se vocês forem buscar as notícias daquela época, vocês vão ver que veio na sexta-feira, aconteceu na quinta-feira. Na sexta-feira, o Sarney, né, o Dom Sarney, já estava pedindo um novo referendo. O Ministério da Justiça e o governo federal de um todo, ele se calou nesse momento. Ele se calou durante mais de uma semana. E aí ele veio e disse assim: não, nós somos a favor do desarmamento, mas não queremos um novo referendo. Horas. Procurando por que eles tomaram essa atitude, foi muito simples. Em uma semana, eles contrataram uma pesquisa para saber se aquele caso de Realengo tinha mudado a opinião pública. E eles perceberam que não, muito pelo contrário, né? Eles perderiam dessa vez entre 70% e 75%, né, com votos não. E aí eles abandonaram a ideia, porque assim, eles são muito democráticos, desde que eles tenham total chance de vencer. Como eles acreditavam, porque eles foram enganados em 2005. Né? As ONGs, patrocinadas aí pela ONU, pela Fundação Ford, né, pela Igreja da Noruega e por uma série de outras ONGs internacionais, eles conseguiram enganar o governo e dizer que 90% da população era a favor do desarmamento. Né? E aí eles quebraram a cara de uma forma que eles não imaginavam nunca. Tanto é que depois disso, ninguém mais no governo ousou falar em referendo ou plebiscito para qualquer outra coisa, né? Eles ficaram morrendo de medo de referendo. Mas até tratando desse aspecto, assim, será que eles vão continuar fazendo referendo até que a população aceite um desarmamento? Assim? Não, eu acho que eles. Eu só acho que eles fariam um novo referendo se eles tivessem certeza que eles venceriam. Questão de custo para eles, isso não é problema. Você sabe que governo, para desperdiçar dinheiro público, é a coisa mais fácil que tenha. Aliás, né, é muito fácil você gastar dinheiro dos outros, né? É sempre muito mais fácil do que gastar o próprio, né? E dinheiro de imposto vem daqui, vai dali, e eles gastam mesmo, não se importam com isso. Uhum. Hoje o custo de um referendo ele seria próximo de R$1 bilhão, entre custos diretos e custos indiretos, porque você tem a questão da campanha gratuita na TV, que é gratuita para a emissora, mas não é para o governo, porque isso é abatido de impostos, né? Então é uma verdadeira fortuna. Então eu não acho que eles vão tentar de novo um referendo, o que nesse momento se apresenta até de uma forma muito mais grave. Por quê? Porque o que está acontecendo hoje? Por determinação do Ministério da Justiça, ele determinou que a Polícia Federal não tem mais que autorizar a venda de armas. Então, na prática, hoje, se você amanhã quiser comprar uma arma de fogo legalizada, você não vai conseguir, porque a Polícia Federal simplesmente está negando esse direito, né? Aliás, a gente tem bastante material no nosso site sobre isso. O que é mais grave ainda, além de negar o direito para quem quer adquirir legalmente uma arma de fogo, o que acontece? Se eu tenho uma arma hoje, a cada 3 anos, o registro dessa arma, ele vence, o que já é um total absurdo, né? Porque a propriedade da arma é minha, né? Pois é. Já é um absurdo, assim, que nenhum país do mundo que se diga democrático teria coragem de fazer. Mas, que seja. Aí a cada 3 anos eu preciso renovar esse registro. Hoje o que está acontecendo? Eu vou lá com o meu registro. Isso está acontecendo mesmo, tá? Eu tenho N casos já comprovado que isso está acontecendo. Eu vou lá com o meu registro antigo e falo, ó, quero renovar o meu registro. Tá bom, você entrega tal coisa, aquela infinidade de burocracia que você tem que atender. Você atendeu tudo. Os delegados da Polícia Federal estão negando. Nossa. Eles te dão 30 dias para você entregar a sua arma. Ou seja, você está sendo privado, forçado, da propriedade, né? Forçado a entregar sua propriedade de uma forma inconstitucional. Por quê? Porque desapropriação só é válida com o devido processo legal, e isso não existe nessa questão. Então as pessoas estão sendo privadas de sua propriedade. Hoje isso está acontecendo com a arma, amanhã pode estar acontecendo com casas, pode estar acontecendo com terras, né? Por isso que as pessoas têm que entender que o direito, ele é muito, o direito individual, ele é muito mais importante do que o direito coletivo. Uhum. Porque é atacando o direito individual que você domina todo o resto. Aí fica muito fácil você dominar todo o resto. Bené, na sua opinião, desde o referendo, né, que entregou essa resposta que o governo não esperava, até hoje, como é que a imprensa, você que lida constantemente com isso, você que nos trouxe inúmeras informações sobre toda essa maluquice, essa tentativa de acabar com a cidadania, né, através de diversos artifícios. Como é que a imprensa se comporta em relação a isso, você que está por dentro do assunto? Olha, inicialmente, até 2005, 2006, a gente tinha uma imprensa praticamente 100% favorável ao desarmamento. Né? Tanto é que na época, em 2005, a gente teve só a Rede Bandeirantes, que era contrária à proibição, a revista Veja e dos jornais maiores, assim, o Jornal da Tarde aqui de São Paulo, né? E alguns outros jornais menores. Mas a maioria absoluta, né? Incluindo Rede Globo, SBT e várias outras emissoras e coisas, eram favoráveis ao desarmamento. Né? Isso foi mudando um pouco, né, no caminhar aí da coisa. Mas ainda há, sem dúvida nenhuma, uma falta de isenção, ou o que é pior, muitas vezes, uma falta de informação pelo jornalista, né? Então, assim, não são raras vezes que eu pego jornalistas que estão completamente desinformados sobre o assunto, né? Então ele vem, ele assume esse discurso simplista, porque é muito fácil você falar assim, ah, pessoas matam utilizando arma de fogo. Ah, então tirar arma de fogo a pessoa não mata. É uma lógica bobinha, mas as pessoas acabam assimilando isso muito rapidamente, né? Então você tem aí um grave problema com algumas emissoras que não aceitam falar desse assunto de forma imparcial, pelo menos, né? É um assunto que não tem despertado interesse da imprensa. Inclusive essa proibição branca que está havendo através do Ministério da Justiça e da Polícia Federal, por incrível que pareça, o único que denunciou isso foi a Carta Capital, né? Algo para mim completamente inexplicável. Mas foi a única, né? Fez duas páginas de matéria sobre isso. Realmente eu não sei o que aconteceu, né? Não sei por que isso foi feito, mas foi. Tudo bem, tá ótimo, levou a informação. Agora, a maioria absoluta da imprensa ainda continua se calando. E isso, obviamente, se deve muito à questão de quem anuncia nas televisões, quem anuncia nos jornais, quem anuncia nas revistas. É, hoje, o grande anunciante brasileiro é o próprio governo, né? Então, é muito difícil você, 100% das vezes, falar mal do governo, né? Em algum momento, você acaba perdendo dinheiro com isso. Não chega a ser um pouco de mau caratismo também, né, Bené? Do detalhe, certos jornalistas para querer não, divulgar essa... Não, o que a gente tem que lembrar é que existe uma forte tendência de esquerda no meio jornalista, né, jornalístico. E isso influencia. E como eu disse, desarmamento é uma questão de esquerda, né? Propriedade de arma é uma questão de direita ou de conservadores ou de realmente de liberdade individual. Eu tenho o direito de defender minha família, eu tenho o direito de defender a mim, nem que eu morra. Isso não é escolha do governante. Se quiser morrer tentando, isso é absolutamente problema meu, né? O Estado inepto, ineficiente, incapaz de me proteger, não tenho direito nem a moral de dizer que eu não posso tentar defender a minha família, né? Isso é o grande absurdo de tudo. E agora, claro, você tem um forte viés esquerdista, uma boa parcela da mídia, né? E isso, claro, traz um peso bastante grande. Algumas matérias, algumas reportagens, enfim, alguma coisa que a gente lê na mídia, falam que no Brasil existem milhões de armas ilegais. Conversa fiada isso, né? Olha, o melhor de tudo, ainda quando sai milhões, tá bom, né? O duro é você pegar, por exemplo, os números do Viva Rio, né? O Viva Rio foi assim, nas coisas. Eles variam muito os números, mas é mais ou menos assim, né? Eu vou só dar um exemplificar, que eu não tenho esses números aqui. Mas ele fala assim, olha, o Brasil tem 8.432.328 armas ilegais. Nossa! Pelo amor de Deus, quem é que consegue fazer essa contagem? Consegui? É uma coisa completamente insana. É insano isso, né? E se você for lá nos números que eles dão os quebradinhos. Eles devem ser, assim, paranormais, alguma coisa assim, né? Eu saíram fazendo um censo, né, de todas as armas ilegais. Isso é, eu tive uma audiência pública há coisa de 6 meses na Câmara dos Deputados, né, no Congresso, e a própria Polícia Federal, né, o diretor da Polícia Federal virou pro Rangel do Viva Rio e disse o seguinte, olha, não faço a menor ideia de onde esse senhor tira esses números, porque eu saber de onde o número de armas ilegais. Ele falou, o que eu posso dizer é, armas legais são 1.800.000, ponto. Agora, de armas ilegais, ninguém tem a menor ideia de quantas são. Isso é uma manipulação grotesca, então, total, né? Total. E o que mais me assusta é isso, é que a maioria dos jornalistas simplesmente pegam esse número e olham, puxa, que legal, tem 8.428.322 armas ilegais no país. E a maioria não tem a capacidade de olhar e falar, tá, como é que vocês chegaram nesse número? Né? É que nem tem uma outra pesquisa aí que diz assim, ah, cada 18 armas recolhidas, uma vida é salva, né? Alguém tenta achar a pesquisa na íntegra e a metodologia utilizada. Não existe. Nós ligamos para a pessoa que está fazendo isso daí, soltou esse número, a imprensa inteira engoliu, e a resposta foi assim, não, o trabalho não está concluído, não temos a íntegra. Ah, sim. Que beleza, né? É uma beleza. Ô Bené, porém também, você tem mais ou menos alguma média de quantas armas passam ilegais no Brasil e como é como a Polícia Federal em apreensão, em números, assim, percentagem assim, de apreensão dessas armas? Um número antigo aí da Polícia Federal, depois disso isso não foi mais atualizado, mas eles falavam alguma coisa em 30 mil armas por ano, tá, que passavam pelas nossas fronteiras. Tenho certeza que esse número é muito maior, né? Tenho certeza que esse número é maior. Por quê? Até porque, por exemplo, tá? Um fuzil, né? Hoje um fuzil que você compra no exterior, você vai pagar $1.500, $2.000, $3.000, isso é vendido nos morros cariocas ou para o crime organizado de uma forma geral, a 40 ou 50 mil reais. Ou seja, é um lucro gigantesco. Então, assim, fica claro que tem criminosos que estão abandonando o tráfico de drogas, até por ser um crime hediondo, e investindo pesado no contrabando internacional de armas, né, que não é crime hediondo. Muitas vezes ele pode responder em liberdade, né, ele não vai ficar preso. E se ele colocar aí 10 fuzis num carregamento, né, ele vai ganhar 500 mil reais. Né, ou seja, é um mercado que está se expandindo graças à própria política de segurança pública falida do Brasil, que é de desarmamento. Né? Você restringe tanto, você proíbe tanto, que isso começa a virar mercado. Né? Você vai me fazer acreditar que uma pessoa que está a 400 quilômetros de Manaus, ela vai fazer o recadastramento da arma dela na Polícia Federal, passar por teste psicológico, teste prático de tiro, teste escrito, né, pegar todas as certidões negativas, né? Você acha que ele vai conseguir? Você acha que ele vai tentar? Ele é semi-analfabeto, muitas vezes analfabeto. Você acha que ele está comprando arma e munição aonde? Ele não fica sem no meio do mato. Ele está comprando de contrabandista. Né? Ou seja, você está ampliando o mercado ilegal. Em vez de facilitar, né, principalmente para as pessoas que estão no campo, né, dizer assim: olha, você quer ter uma arma? Tá bom, daqui seu RG, sua arma tal. Pronto, acabou. Né? A prática mostra que as armas dessa forma não são utilizadas criminalmente. Né? Voltando um pouco, né, à questão do síndrome de vira-lata, né, às vezes a pessoa fala: ah, não, mas o americano. Eu falo: gente, desculpa. Quem conhece um pouquinho mais os Estados Unidos sabe que Estados Unidos não é Nova York, para começar. Nova York, eles mesmos dizem que não é Estados Unidos. Se você vai ali para os estados do sul, aquelas comunidades menores, tá? O cara, ele tá fazendo campeonato de guspe à distância, né? A gente cansa de ver isso aí, os famosos rednecks, né? Ele faz campeonato de guspe à distância, mergulha em poça de lama, né? O campeonato de arroto, é aquelas coisas mais absurdas que você pode imaginar. Ele não tem dente na boca, só que você olha na caminhonete dele, tá lá o AR-15 dele. Você vai na casa dele, tá lá o calibre 12 dele. Ele tem todo o direito de ter, e ele tem. E nem por isso ele sai matando um ao outro. Né? Então é mais uma grande mentira que é contada. Né? O Brasil, eu falo, o brasileiro, e o Brasil não é sub-raça humana. Né? Ele continua sendo humano como qualquer outro do mundo. Claro, você não vai pegar, por exemplo, uma sociedade japonesa, né, onde depois de um terremoto, de uma catástrofe daquela que foi, e não teve um saque. Né? Isso é inimaginável em qualquer outro país do mundo. Né? Aí já é o extremo. Mas se você pegar Estados Unidos e Brasil, dá para comparar tranquilamente. Bené, o número de armas nos Estados Unidos, armas legais nos Estados Unidos e no Brasil, e o número de mortes nos Estados Unidos por arma, e aqui, você tem esses quatro números? Alguns números desses você já falou, mas só para o pessoal entender bem aqui do que nós estamos dizendo. Tenho sim. Hoje os Estados Unidos, ele tem 275 milhões de armas disponíveis na mão da população. Tá? Isso é um número estimado lá. Por que, que é estimado? Porque a maioria absoluta dos estados, você não registra arma de fogo. Você pega autorização para comprar armas de fogo, mas essa arma não fica registrada no seu nome. Simplesmente pela premissa que ele diz o seguinte: não cabe ao governo saber onde as armas estão. Então, se você chegar hoje na ATF, que é o órgão do FBI que cuida, né, de armas, tabaco, álcool e explosivos, e falar para ele assim: olha, eu quero saber quantas armas fulano de tal tem na casa dele. Ele vai dizer: não sei. Ele vai dizer assim: eu sei que eu autorizei ele a comprar armas. Só que armas ele comprou e onde estão essas armas, eu não faço a menor ideia. Ou seja, é o respeito ao cidadão. Ele autoriza você a comprar. Brasil, você tem 1 milhão e 800 mil armas, onde todos os proprietários estão devidamente cadastrados num sistema central chamado Sinarme, né, que é comandado pela Polícia Federal. Então, se hoje ou amanhã eu decido tirar as armas do Bené Barbosa, ele sabe exatamente o que eu tenho e onde estão. Ponto. Né? E aí a gente tem a diferença de número de homicídios. né? Estados Unidos, 270 milhões, mais de 270 milhões de armas de fogo. Hoje, os Estados Unidos têm, em média, menos de 5 homicídios por 100 mil habitantes, que é uma média parecida hoje já com a Europa, né? Brasil, 1,8 milhões de armas e 27 homicídios por 100 mil habitantes, né? Então está aí a grande diferença, né? Então lá com milhões de armas a mais, um número de homicídios muito menor e caindo nos últimos 10 anos, isso que é o mais importante, né? Ele vem decrescendo. Então assim, hoje, há 10 anos, quem falava que o Brasil, que os Estados Unidos era um país belicista e violento e com um grande número de homicídios, hoje ele já não pode falar isso, porque ele já tem uma média parecida com a média da Europa, onde as restrições para as armas são muito maiores. Ou seja, nos Estados Unidos teria a média de mais que uma arma por habitante, né? Que a população americana está em torno de 250 milhões, eu acho, por aí. Está quase 300 milhões, né? Dá uma por habitante. Aham. Uhum. Uma por habitante. Caramba. Eu vou pegar uma carona no que você falou, né? Que foi publicado na Carta Capital. Tem um vídeo do senhor Mino Carta aqui no YouTube que nós nos divertimos muito vendo o vídeo dele, né? Nesse vídeo ele diz que Stalin é de direita. Não sei se você conhece esse vídeo. Ele diz que, que Stalin é de direita porque se vira uma ditadura, então é de direita. Se existe liberdade, é de esquerda. Bom, então a esquerda. Então os comunistas nunca conseguiram ser de esquerda. E os Estados Unidos, por consequência, é o país mais comunista, mais esquerdista do universo. Exatamente. Nossa, ele está. Olha que coisa impressionante. Cada dia ele me surpreende mais. Então, esses caras são piadistas demoníacos, né? No final das contas, o que, que nós vamos dizer desse pessoal que mente tão descaradamente? Nos contam essas informações aqui que você revelou, né, pra gente, que são todas falsas, com números, com dados. Nos contou um pouco do histórico do desarmamento no mundo. E esses caras falam sobre isso como se estivesse pedindo para alguém ali na esquina comprar Coca-Cola, né? Que coisa! É impressionante, é impressionante. O desrespeito ao direito, né, o desrespeito ao cidadão, e ao mesmo tempo a vontade de dominar, né, a vontade de criar realmente um Estado autoritário, né, eles passam por cima de qualquer coisa. Né, isso tá muito claro. Passam por cima da ética, passam por cima da justiça, passam por cima do cidadão, dos direitos, da propriedade, de qualquer coisa que for necessário. Brincadeira. Como é que está essa questão na área rural do Brasil? Não, isso é extremamente grave, né? Porque assim, a área rural obviamente foi desarmada, né? As dificuldades para se comprar uma arma são gigantescas hoje, né? Fora que se você pega, por exemplo, você pega um fazendeiro aí armado, aí já vai dizer que ele é miliciano, que ele ia atirar no sem terra, né, que ele tava... Então, assim, essa pressão moral que é feita, muitas vezes a pessoa acaba desistindo, ele acaba desistindo de se defender, né, porque ele sabe que ele vai ter tantos problemas se isso acontecer, que ele prefere correr o risco de morrer, a verdade é essa, né, ele vai tendo o seu âmago de luta, de contestação, diminuído, né? Isso tem sido feito no Brasil faz décadas, né? Eu sempre falei que essa questão do não reaja é muito perigosa do jeito que ela é colocada, né? Há quantos anos a gente ouve assim, não, se você for assaltado, não reaja, tentarem roubar a bolsa da sua mulher, não reaja, se não sei o que, olha, não reaja, de jeito nenhum não reaja, não faça nada. Isso vai incutindo na cabeça das pessoas a ideia de que reagir é sempre ruim, seja para o que for. Então, assim, se eu tenho um direito arrancado de mim, ou uma ameaça a esse direito, então quer dizer que o melhor é eu não reagir, né, e esperar a solução do Estado, que provavelmente nunca virá, né? Isso, além dessa questão mais ampla, né, do não reagir, você tem um problema muito sério e muito pontual na segurança, que é o seguinte: olha só, vamos imaginar o seguinte, eu estou aqui, eu sou a vítima, o Alex aí é o bandido. Aí nós dois estamos assistindo o Jornal Nacional, e aparece lá o comandante da PM de São Paulo, dizendo assim: olha, se você for assaltado, você não reaja, porque se você reagir, a coisa fica ruim, o bandido vai matar você. Aí na minha cabeça, como cidadão, como vítima, eu penso assim: nossa, é melhor não reagir mesmo. Na cabeça do bandido, o que ele está pensando agora? O dia que alguém reagir, eu mato. Você está justificando o crime do criminoso. Você está justificando o homicídio dele. Não, ele matou. Tanto é que todos que matam dizem isso. Ah, não, ele reagiu durante o assalto. Como se ele tivesse o direito de matar porque a pessoa reagiu. Vocês já devem ter visto algumas cenas de muito comum nos Estados Unidos, esses assaltos em lojas de conveniência. E muitas vezes o bandido ou está com arma, ou está com faca. E você vê o atendente pegando um cabo de vassoura e dando na cabeça do cara. Por que ele não atira no atendente? Porque ele sabe que se ele matar aquele atendente, ou vai ser prisão perpétua, ou vai ser pena de morte. Então, pode procurar na internet, é muito comum. Você vê o cara com a arma na mão, ameaçando, falando: eu vou atirar, mas o cara não atira. Porque ele sabe que se ele atirar, ele vai passar o resto da vida preso, ou vai para a cadeira elétrica, ou injeção letal. Então ele tem muito medo de matar a vítima. Aqui no Brasil, não. Quando você fica nessa história de não reaja, você está justificando por que o bandido matou sua vítima, né? Então isso é um perigo gigante que eu venho alertando faz mais de 15 anos, mas é muito difícil realmente. E não sei se a justiça está considerando a questão até das invasões do MST, se eles estão o fazendeiro atirar, eles estão considerando isso como tentativa de homicídio, porque na verdade o pessoal do MST vai com arma, vai com faca, vai com tudo, todo tipo de arma, né? Arma branca ou arma de fogo, né? Olha, se algum fazendeiro fizer isso, como já houve aí alguns confrontos no passado, a verdade é que mesmo que seja absolvido pela justiça, e eu acho que tem que ser absolvido mesmo, porque é legítima defesa, ele vai ser tão massacrado pela imprensa, pelas ONGs de direitos humanos, e etc, etc, que ele vai ser condenado sem ser condenado pela justiça, que é muito mais grave, né? Ele nunca mais vai ser o mesmo, pode ter certeza disso. Isso não aconteceu uma vez só, já aconteceu várias vezes, né? Hoje você vê, nem precisa ser MST, né? Mas hoje alguém, para reagir a um criminoso, né, e atirar nesse criminoso, ele sabe que ele vai ter tanta dor de cabeça, mas tanta dor de cabeça, né, ele vai ser processado, ele vai responder por homicídio, ele, se for na casa dele, vai ter que mudar de casa, porque esse bandido normalmente tem comparsas, tem amigos, tem parentes que vão querer vingar a sua morte, né, então ele é punido duas vezes, né. Infelizmente essa é a situação do brasileiro hoje. Nós estamos falando de engenharia social, então? Sem dúvida. Sem bem dúvida, gosto sem da dúvida. Turminha da esquerda, né? Exato. Você disse. Mas eu não tenho a menor dúvida sobre isso, né? É um processo que vem há muitos anos, né? E vem criando aí essa ideia de que o governo tem que ditar todas as regras, né? Então ele tem que impor, né? É a ditadura do bem, né? Você não pode fumar porque faz mal. Você não pode comer carne de porco porque faz mal, né? Você não pode comer carne vermelha porque faz mal, né? Então assim, começa, você não pode tomar remédio para emagrecer porque faz mal, né? Então é uma imposição sobre a população, né? E aí você vai incutindo na cabeça da pessoa que quem sabe sobre a vida dela é o governo, né? O governo é que tem que decidir o que é melhor para ela. Então, se isso é melhor, se isso é pior, se isso é ruim, se isso é bom, você vai tirando, você vai matando essa individualidade, que é o que a gente está falando até agora, né? O próprio cidadão começa a se enxergar como um ser incapaz de gerir a própria vida, de criar os próprios filhos, de dizer o que é certo e o que é errado, né? Isso é muito claro para mim, né? E o desarmamento, essa campanha voluntária de desarmamento, eu acho que é exatamente por esse lado. Por quê? Porque a partir do momento que eu tenho uma arma e o governo consegue me seduzir, consegue me enganar, consegue me convencer de que eu tenho que entregar essa arma, eu vou lá e entrego essa arma, eu estou dizendo o seguinte: a partir deste momento, a minha vida, a minha segurança, a segurança da minha família não está mais comigo, está totalmente no governo. Esse é o grande risco. O novo homem socialista, né, que é como uma abelha, como uma, né, uma formiga. Exatamente. É um entre iguais, né? Ele tem a sua função definida pelo governo, e assim ele vai até o fim da vida. Ai, ai. Bené, o microfone é aberto para você falar o que você quiser agora, também deixar todos os contatos que você quiser deixar com contatos com você ou com o site. Microfone aberto. Bom, queria agradecer essa oportunidade, foi um bate-papo muito bacana, muito gostoso. Acho que muita informação aí, principalmente para quem ainda nem parou para pensar sobre desarmamento, né? Isso é muito comum. É bom que as pessoas comecem a se aprofundar num assunto que muitas vezes parece até pequeno ou desinteressante para a pessoa, né? Principalmente para quem não tem arma, né? Falar, ah, eu não tenho arma, eu não gosto de arma, eu não quero ter arma, então isso aí não me interessa. Interessa muito, porque isso vai afetar a vida de todos, gostando ou não de arma, tendo ou não tendo uma arma, né? O direito é o direito, né? E quando você tira o direito de um, para se tirar o direito dos outros é muito mais fácil. Gostaria de deixar o nosso site para quem quiser nos acompanhar aí, quiser acompanhar a nossa briga, quiser nos filiar também. Ah, isso é importante, tá? O Movimento Viva Brasil, embora ele seja uma ONG, ele não é OCIP, ou seja, ele não recebe um só centavo nem de verba pública e nem de empresas para que seja abatido de imposto de renda, né? A gente vive exclusivamente com doações, com os nossos filiados, com alguns parceiros, algumas pequenas empresas que acreditam na gente, porque ninguém tem nenhum benefício direto ou financeiro nos ajudando, né? Acho que é muito importante falar isso, porque sempre que se fala em ONG, né, as pessoas já lembram imediatamente de gente nadando em verba pública. Não é o caso do Movimento Viva Brasil. E o nosso site é o www.movimentovivabrasil.com.br. Lá tem os outros dados nossos, quem quiser nos procurar, quiser mais informações, tem muita coisa lá dentro. Bem, pessoal, vocês ouviram a nossa primeira entrevista do Conexão Conservadora Entrevista. Ouviram o Bené Barbosa, e essa foi a primeira também com o Bené Barbosa. A nossa primeira entrevista e também a primeira entrevista com o Bené Barbosa do Movimento Viva Brasil. Um abraço a todos, voltamos em breve.